prepara o coração e a emoção pra dançar esta canção. Tá na cara que eu te quero é pra valer. Tá na cara que eu sou louco por você. Você veio pra me fazer feliz. Alma gêmea condenada até o fim. Esse amor não pode terminar assim. Eu preciso de você e do teu amor. Se eu errei em te amar demais, me entreguei de corpo e alma e fui capaz. Larguei tudo só pra ter você. Se a minha cara metade é você, me escuta. Te amo, te espero. Eu te quero comigo. Um beijo na boca, o desejo de amor é assim. Portal do Arrocha, participação especial de Pablo do grupo Arrocha.